no céu a trombeta estrugir. Sua majestade vai surgir, coroado em glória, todos hão de assistir. Sua majestade vai surgir. Lá vem o rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o rei com muito amor, sua majestade já chegou. Nosso universo par em par irá se abrir. Sua majestade vai surgir. O mundo de pecado deixará de existir. Sua majestade vai surgir. Lá vem o rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o rei com muito amor, sua majestade já chegou. Mas o rei celeste neste chão não pisará. Seus súditos das nuvens chamará. As nossas vestes brancas é mister permanecer. Sua majestade vamos ver. Lá vem o rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o rei com muito amor, sua majestade já chegou. Sua majestade já chegou. Sua majestade já chegou. Sua majestade já chegou.